Sejam bem-vindos a mais um espetáculo do nosso animal. Não mexe com o búfalo, que ele tá bravo. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Alô, seguidores apaixonados pelo nosso búfalo do Marajó. A arena já foi formada, a poeira já começa a subir, porque o animal está bravo. E para dominá-lo, eu vou chamar o respeitado maestro das aparelhagens. Vai entrar em ação. Alô, alô, alô, DJ Davidson. Bora começar, Sambizão Forte pra todo mundo curtir hoje aqui no Jurunense. Búfalo do Marajó. Bora pra mais uma. Tira o pé dessa relação. E agora? Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Tira, tira, tira. Tirar o pé dessa relação. Que me amavas, mas na real é só atração. É assim, meu animal! Se eu errei, te peço, perdoe. E o quê? Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. Tá começando! Se eu te perdi, hoje sofro e choro por ti. Já! Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! Nossa história chegou ao fim. E agora, e agora? Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. Davidson. Nossa história chegou ao fim. Um, dois, três, vai, vai, vai. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegarnos como animales. E aí? Necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegarnos como animales. Pra começar, quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, só quem é de Santa Isabel do Pará. Joga a mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa, joga as mãozinhas pro céu. Pro céu! A mãozinha vai pro céu! E quem tá feliz faz barulho! A torcida do Paysandu dá um grito! E a torcida do Leão responde! Bora começar, meu animal, bora começar, meu animal, mais uma, garoto! Vem, assim, no 3, no 2, no 1, e agora! E quem tá feliz vai jogando essa mãozinha lá em cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, agora! Apaga a luz, deixa tudo no escurinho, Cris. Apaga a luz, deixa aqui. Apaga a luz. Quem gosta do escurinho faz barulho. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Prepara pra acender, prepara pra acender, prepara pra acender. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Vai, vai, vai, vai, hey! Vai, vai. Oh! Oh, é pressão, meu búfalo! Joga a mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha. mãozinha pro céu, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. E o Búfalo me espera. Fui, partiu. E o Búfalo me espera. Fui, partiu. E o Búfalo me espera. Espera, espera, espera. Let the fucking bass. E a mãozinha vai pro céu, mãozinha vai pro céu, mãozinha vai pro céu. Alô, Santa Isabel! É o animal na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Búfalo do Marajó! Só quem gosta de pressão, bota a mãozinha pra cima! Eu quero ouvir o grito das sinceras de Santa Isabel! Agora o grito das santias! Vem, vem, vem, que aqui no animal é assim, papai, papai, papai! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! A torcida do Flamengo! A torcida do Paysandu! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! A torcida do Clube do Remo! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! 3, 2, 1! Não, foi muito baixo. Pode ser mais alto. Os homens chamam ela pra cá. E as mulheres mandam ela vazar. Agora, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bora mais uma, só pra selar. A torcida do Paysandu manda pra bem longe a galera do Leão. Vai, vai, vai, vai. Agora a torcida do Leão vai mandar pra bem longe a galera do Papão! Então toma! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Agora! Bora botar, bora botar, bora botar, bora botar, bora botar, bora botar, bora botar, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Eu falei pressão, meu animal! E a galera da live já curtindo aí o nosso animal malvibaço, hein? Assim, galera do Facebook, bora pra cima! É o animal em Sip mandando ver! Alô, Melri! Assim, assim, assim! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Siente el magnetismo, tu cadera la mía, po. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romántico. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Obrigado, meu amigo Marcão, meu irmão, tá aí com a gente, alô, Marcão! Obrigado, grandalhão Daniel, também, meu amigo Jailson, da AP, também, da no circuito. Alô, meu amigo Renan, da Farra, ele, o seu fiel escudeiro, meu irmão. Piranha do Passinho, aqui no ladinho. Meu amigo comandante Cleiton, também, tá de volta, alô, meu comandante. Ele e o meu parceiro. Soneca, claro, Júnior Soneca, meu irmão. Égua Júnior, não te esconde, meu irmão. Vamos pegando como animais. Jimmy, Ramirez, Diogão, o Bruninho, o Simon. Também tá aqui com a gente, o Buritinga. Simplício, grande abraço para o seu Dalmo, Dinho, Edinho. O Boaz, taxista, também oficial, equipe Sem Fronteira. Aqui no animal, aqui no animal. Animal, animal. Isso não é legal. Ai, DJ. Isso não é legal. com a gente. O meu amigo Barão também, o grandalhão gigante. Um grande abraço pra você. Júlio Galeno também, obrigado, meu irmão. Luizinho da equipe Sem Ideia tá aqui na área com a gente. Neném da pressão total. Acima do normal. Tamanho acima do, acima do, acima do normal. Desse jeito cê me deixa louca, botando toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Acima do normal. No escuro você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga a luz e toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Apaga a luz, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer que puxa o cabelo, é de... Fala, meu amigo Barão! É igual a gente também, o meu amigo Jota também tá no circuito. Alô, Jota! Eu adoro essa parte. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da... Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da... DJ Joelerson e Sávio! Everybody's going to the party, have já! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Mãozinha pro céu, agora! Meu amigo Plínio também tá aqui com a gente pela retaguarda, alô Plínio! Obrigado pela vinda, meu amigo Vitinho, Vitor Silva também tá na área! Meu amigo Paulinho também, um grande abraço pra você, meu irmão! Robinson Roxy, bora família, Saraiva! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, é diarreia, arreia. Whisky, diarreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Agora quem tá tomando whisky, vem assim, assim, assim, ó. Vai! Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Bora espetacular! Levanta o uísque pro alto. Ô, Davidson! Já documentando toda a galera aí reunida com a gente. Meu parceiro Titio Cléber, mamãe Vera já por ali com a gente na retaguarda. Prego bola do grau aí com a gente, nego bola. Abraço, muito carinho pra minha equipe de pá. Hoje em peso, Davidson. Bora, Jair, só abraço pra você. E o rei da lasanha, o grandalhão já por aqui também. O Arthur, o Renan, a prefeita, ela sempre ela aí com a gente. Bora, Milazinha, Milazinha, Milazinha, Milazinha. Olha o Marcelo, o Hi-Fi também da evolução da Gnara. Obrigado, Marcelo. Bora, Dieguinho, bora, bora, Dieguinho. Olha o Dunga da diretoria, o Johnny do Palio também, o Alisson. Pra você ver, o Roger Xavier também, meu parceiro, Roger. Tá aqui no ladinho com a gente. O Dejinho também, dos absolutos. Alô, Rivan. Bora, John Leno, bora, Josimar. Alô, meu trio, ternura. Beleza, ao vivo da festa de hoje, a primeira parte com o DJ Rafael Cassiano, Jalina House Mix, gente! Bruno Juscelio, ele e o chegado! Pia Fabiano também, obrigado pela vinda, garoto! Meu amigo Golano e toda a galera da Nike de volta no animal! Fala, Golano, Bruno da Vilma também, meu amigo Jobson do Ineado aí com a gente. Alô, Marcelinho! Mastigado de balinha e muito mal te lança. Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança. Balança, balança, vai! Na cintura, passa nela que ela gama. Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido... Alô, Tadinho da Nike! Um abraço pra você, meu amigo Bambam também, bora, Jolene! Olha o Fernandinho, meu irmão, ele, o Bolão! A GDV. Hoje é aniversário do meu amigo Vitinho Playboy da GDV de Americano. Bora, neném, pressão total. Tamo junto, garoto. naquele pique. Só duro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete sem beijo de maconha, a rosinha viciou. Olha o bagulho, olha o bagulho, olha o bagulho. Olha o bagulho, E a torcida do Paysandu aí, que acredita que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, bota as mãozinhas pro céu. A torcida do Papão, bota a mãozinha pro céu, que acredita que o Paysandu vai ser campeão. E canta pra mim assim, ó. Vamos pra cima, Papão. Eu quero ouvir, vai. Quero o quê? Campeão. Canta. Vamos pra cima, Papão. O que é que você quer? Agora a torcida do Clube do Remo, que nunca vai desistir do Leão, bota a mãozinha pro céu. Quem bota fé no Clube do Remo, bota a mãozinha pro céu. E canta, canta, canta. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa. Quem é? Meu poderoso Leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa. Meu poderoso Leão. E a mãozinha vai pra cima, girando, girando, lacinho, girando, lacinho, gira, gira, gira. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no balo, e no final da festa. Gira tudo, meu animal. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando. Fala, meu parceiro Jota! Vai! Eu preciso de ter. Vai. Meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber. Minha presença. Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando. Toda a família sem limite também aqui com a gente. O Everaldo também, a sua primeira dama, Rose. A Elisa, a Nuba, Edilson, Edmax e o Edivan, garoto. Equipe Pokémon, valeu! Valeu, meu amigo Jobson DNA, tá aí no circuito com a gente, ele é a primeira dama. Bora, Marcelinho! Vitinho, cadê o bolo, meu irmão? Ah, tá aí. Daqui a pouquinho, Deus, parabéns pro Vitinho! Assim, assim, assim! Desse jeito você me deixa louca, botando a pita na minha boca. Sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho pra assim, sou eu tão louca. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Agora vai! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E as novinhas passam mal. Joga pra cima! Gatugada, gatugada, gatugada, gatugada, gatugada, gatugada, vai! Esse animal é uma loucura, garoto! Meu amigo Heitor, dos fracassados também daqui na área com a gente, valeu, Heitor! Almi GD15! O Seco da GDS, obrigado, Seco! Bala de prata, o som de Abaetetuba. Olha meu amigo Hugo do Morro, ele. E eu é quem comando. O Rafael também daí com a gente, obrigado, Rafael. O Derley também daí na área, os tripulantes. Obrigado, hein? Meu amigo Slap da Pantanal, o Edivan trouxe ele hoje, a Vivi, Tadinho, Bambam, Maestro Billy. DJ Iago Mixi, deu puta bem de ser hoje aqui. Eu no show do animal, obrigado, viu? DJ Júlio Pressão do Meia Londres. A Mega Fiorino, Bruninho Souza. DJ Betinho. Ah, tá ali o Chacana, olha, meu irmão. Bora, nego, bala do Crau. Alô, Tamatá, alô, Larissa. Meu amigo de Londres, vem daí na área com a gente. Lono Tamil, Titio Kleber, Mamãe Vera. Bala de prata, o som de... Nossa família, meu irmão. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem que nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques tira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada, pele, olho e balete no esquema. Bora, meu animal! Riquelme Silva, o Magno Siqueira, Jefinho, Thiago Lemos também, o Romário Castro aqui com a gente, o meu amigo Dudu lá de Castanhal também daí com a gente. Alô, Dudu! Você e toda a rapaziada aí, meu brother! Tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. E agora? Vou te amar sem medo, com medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Amor, é o meu parceiro Jorge Melo também, tá ali no circuito. Alô, Jorge! Um abraço pra você, obrigado, meu brother, pela vida! Meu amigo Júnior dos Tripulantes também tá na área com a gente. Alô, Júnior! Professora Deise, meu amigo Paulo também. E o Pirri. Do Marajó. Bora fazer assim, meu animal! Novinha, eu quero te ver contente. E o quê? Não abandona o bonde da gente. Meu amigo Alan, americano, também tá na área. Alô, alô! Júnior Sonega também tá na área. Alô, Júnior! Aqui na favela, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Yuri Batista, o Yandel também tá ali com a gente. Alô, Ian, cadê o Valdir, hein, meu irmão? É, quando bota o fé. Meu amigo Bolinha também, obrigado, viu, Bolinha? O Careca GDS também tá na área. Alô, Careca, valeu, meu brother. João Leno, Truderlu, alô, Josimar! Tá aqui com a gente mandando ver, garoto! Pra sentar no grau, pô, ele não dá atenção, mano. Pra sentar no grau, não, é que não tô conseguindo ir. E quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota as mãozinhas pro céu e eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, faz barulho. E o cara que brigou com a mina, ele canta essa aqui pra ela, ó. Mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que logo você, logo você, logo você, logo você. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Aonde é o Mandela? Fui, partiu. Aonde? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga dela. Fui, partiu. Vambora! E o Ciele também tá aqui com a gente. O Heraldo, o Alisson da equipe Pokémon. Bora, meu amigo Renan tá aqui com a gente, mandando ver. Valeu, Renan. Renan da Farra. Amanda. A Brenda. Alô, Brenda! Seja bem-vindo aqui no Animal. Falou. Nossa amiga Amanda Pitbull também, meu irmão tá na área. Obrigado, Amanda. Bora, Derlei, bora, Derlei. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o nome do seu. Olha só, no próximo sábado tem Bumba do Marajó, galera do Baixo Acará, lá em Santa Maria 2, e um versão sábado de aleluia, e o nosso animal no Baixo Acará em Santa Maria 2, e aí no domingo, o animal lá em São Miguel do Guamá, Davidson, para Titio, fronteira, Titio, nenê da nossa pressão, Dodô, Igorinho. Senhor. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem nego viado. Vixe, Maria. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. E agora? Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. E aí, meu irmão? E aí, espetacular, quem tá contigo aí, meu irmão? Meu amigo Fábio, aí com a gente, o Marcos! Galera do Tauá, obrigado pelo carinho. Meu parceiro Dal, Catatá, o Carlito aí, obrigado pelo carinho. 100% curtição! Vamos assim. Olha o Nelsinho chegando junto. Alô, Nelsinho! O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Beijar na boca é elas, as solteiras. Eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! E você, Slap, aí com a gente, é Slap! Você também é Vivi! O Edvan aí reunido com a gente! Obrigado, valeu, meu parceiro Negão! Tabata, Larissa! Bora, Renan, bora lá, bora lá! Cadê o Negão? Olha o Marcelinho da Brocha também, ele, o Hugo Brenner. Valeu pelo carinho, garoto. Bora Dadinho, bora Divan, bora Vivi, bora Slap. Olha o Luan, o Thales, o Juan e a família Robacena do Guarida Horas, aqui no Animal, valeu. Nosso amigo Bolachinha do Guará, do Caraparu. Tá aqui na área da gente, alô, Bolachinha. No escurinho, minha produção, no escurinho. Escurinho. Going to the party, have a real good time. E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Deixa eu dar um abraço aqui com muito carinho. O nosso grande parceiro, gente boa até demais, tá longe, mas tá com pensamento aqui no nosso animal. Com o grande parceiro, Fabinho. Grande Fabinho da família Benizão. Alô, Fabinho. Um abraço pra você, viu? Está lá em Santarém, meu irmão. Alô, Fabinho. O rei da madeira. E a Milazinha manda um grande abraço pra ele aí, meu irmão. Obrigado, valeu, Fabinho. Bora, Jailson. E doida, meu animal. O Angolano e a galera da Nike aqui com a gente, mandando ver. Valeu, Angolano! Ele tá de volta, meu irmão. cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde... Os amigos da farra também são em peso com a gente, virando tudo. Valeu, Manuel Sábio, dos mercenários também são na área. A mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente. Atenção, Júnior dos Tripulantes, chega junto aqui, Júnior. Tenta chorar pelo leite derramar. Põe aquela roupa e o batom. Só as patroas vão cantar agora, vai! Amiga, aumenta o som e bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Amigo Andrezinho, também da língua a gente, alô André. Grande abraço pra você. Olha o Carlos Sonic, hein? Alô, DJ Carlos Sonic! Meu amigo Alessandro Isabelense, também daí com a gente. Obrigado pela vida. Pablo Hungria, Lucas Perdigão, também da área. Equipe Revoltados de Santo Isabel, curtindo a evolução. O Iago da Mão de Ferro também, o Preto da Liga. Alô, Iago! Diogão, tá aí com a gente, alô Diogão? Cadê você? É muita confusão, meu irmão. E nada sumiu, tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima. Equipe dos Gaviões da Fiel também, galera de São Domingos do Capim! Você partiu meu coração. Esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá? Olha ali, companhia do meu grande amigo Nego Bala do Crau. Eita, Nego Bala doido, meu irmão. Olha o forró, vai! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela. Gilmar Rafael Bonde da Humildade do quilômetro 25 do Dauá. Segura que o animal tá chegando aí, bora, bolinha. Pugo do Morro, cadê o Bruno, hein? Alô, Bruno! Não te esconde, Bruno! Olha que quando ela... Bora, meu amigo Derlei, também os tribulantes, Dunga da diretoria, Johnny do Palho, Alisson, ACB, Roger Xavier, tá aqui no ladinho, queijinho dos absolutos! Padson da Alberende também, o Louro Cobra d'Água, o Matheus, louco! Que swing, hein, caminhão? É esse o swing, ó! Comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu perdi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu não sigo minha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com cara. PH de Santa Isabel, meu filho. Bora beber. Que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. E meus amigos voltei. Tava ficando. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Grandalhão Daniel tá com tudo e mais um pouco. Bora, Jota. Bora, Marcão. Jessiquinha, prefeita. Tá aí na área. Valeu, Jessiquinha. Vilazinha das Loucas. Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Toda a galera de São Raimundo também, o Thor das Teses, Gabriel das Periquitas, aí com a gente, o Douglas, o Eduardo, Tairone, já aqui no animal. Bora, Fabinho Saraiva. Alô, Dudu. Olha Dudu de Castanhal. Rosinho, papai! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu perdi tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa de contar. E agora? Eu não sigo nem a meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com o sabe dentro. Eu tava ficando doido. Doido. O Búfalo do Marajó. Força, rusticidade, determinação, garra e confiança. Sua Majestade, o Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Bora detonar sempre a galera que é o que a galera dá valor, meu irmão! Vem, periquita! E a mãozinha vai pra cima, por quê? Todo mundo louco, louco, louco. O áudio são digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Mel! Bora sim, bora sim, bora sim, vem, vem. Vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão. Fala pra fala, pra fala, pra fala. Que é periquita! Rodrigo, da CRF, também da Divagente, o Diogão, o Simon da Coab, parceiros aí, aqui de Santa Isabel, meu irmão. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá. E doido o bagulho, vai, vai, vai. Amanda Pitbull também tá aqui no ladinho. Alô, Barão, meu parceiro Barão. Barão, Barão, Barão. A Mandinha das 12 mulheres também está no circuito. Bora, Renan, bora, Renan, bora, Renan. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, vai! Que saudade da minha ex! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Bora botar no 12, no 12! Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, Rafael, não tá lá, você também, meu brother! Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega jandão de pressão, gordo no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, você piroca de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa de fato. Bora, bora, bora, bora, bora. E a mãozinha vai pro céu de quem tá solteiro. Quem tá tomando um e vai chegar em casa muito chafado. Bota as mãozinhas pro céu aí. Joga pro céu, agora! Catuca, catuca, vai! Os jovens do meio. Vai, meu animal, vai, vai, meu animal. eu perguntar. Tem mulher gostosa hoje em Santa Isabel? Tem? Cadê o grito das sinceras de Santa Isabel? O grito das santinhas de Santa Isabel. Então toma, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, toma. Vai, toma, sai dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, sai dos pontos. Nossa família Minizal também aqui com a gente, frente a frente com o animal. Alô, Titio Cleve, mão em Vera também na área. Alô, Gilona, tá mil. Gordinho Atitude também tá aqui na área com a gente. Obrigado, Gordinho. Ele, o Peleleu também, tamo junto e misturado, garoto. Bora, John Leno, bora, Trio Ternura. Alô, Josimar. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.